encontrar com alegria, com a criatividade e com o colorido que é a panagem deste desfile de carnaval que todos os anos organizamos na sexta-feira anterior ao dia de carnaval e que juntará mais uma vez cerca de 1.400 foliões, chamemos-lhe assim, vão desfilar pelo Jorge Oliveira. Este ano um tema diferente, é assim também cada ano? É, tentamos sempre encontrar um tema que seja diversificado e que procure e que permita abordagens diferentes por parte dos vários participantes. Às vezes são temas ligados a uma qualquer comemoração anual, outros anos não. Este ano é um desses anos, o tema do património cultural, que não circunscreve ao país ou ao mesmo ao concelho, portanto é um tema suficientemente alargado para lhe pegarem de várias formas e portanto estou convencidíssimo que na próxima sexta-feira todos aqueles que pararem um pouco para ver mais uma vez passar o desfile do Movimento Escolas do Hospital não vão dar o tempo por mal em breve. E como é que está por esta altura, como é que estão os coraçõezinhos dos alunos e de todos os participantes? Estão todos com muitas expectativas e vontade de sair à rua na sexta-feira? Estão, porque este é um tema que desde o início do ano começa a ser trabalhado e falado com os alunos e portanto cria naturalmente muita expectativa. Ainda há pouco o Encarado de Educação me dizia que tinha colocado à sua educanda a hipótese de ela não participar por uma questão de saúde e ela tinha sido muito determinada a dizer que a última coisa a fazer seria saltar o desfile de carnaval. Portanto, neste momento vivem-se dias de contagem decrescente e todos, professores, funcionários e principalmente os alunos, aguardam com muita expectativa o momento de sair para a rua. Este acaba por ser o evento mais marcante de todo o agrupamento. É o mais marcante para os níveis de ensino do pré-escolar e do primeiro ciclo, porque de facto é o único que abrange todos os alunos destes dois níveis de ensino. A logística de transportes é complicada, são cerca de 1.000 alunos que frequentam estes dois níveis de ensino e portanto não é muito fácil ao longo do ano estar a fazer mais do que uma iniciativa deste género. No entanto, para o agrupamento em si, no seu total, e foi essa questão que me colocou, há outros eventos igualmente marcantes. Os alunos a partir do segundo ciclo, terceiro ciclo secundário, revêem-se mais noutras iniciativas e inclusivamente estamos a preparar para o mês de março, ao longo de 3 dias este ano, uma iniciativa ligada ao ambiente, ao renascimento do concelho, que vai envolver todos os alunos e que a seu tempo será depois devidamente divulgada e explorada e haverá muitas novidades nesse campo, mas que vai abranger os alunos desde o pré-escolar até o 12º ano. E eu diria que até será uma iniciativa com mais impacto neste ano letivo de 2017-18, pela sua abrangência, será talvez de maior impacto. Agora, aquela em que, de facto, os alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo estão todos presentes num mesmo momento, é este desfile de carnaval, que continua a ser uma iniciativa da qual não abdicamos e que queremos manter por muitos anos. Este é então um evento muito aguardado em cada ano na cidade de Oliveira do Hospital. Ainda assim, quanto ao tempo que se espera para sexta-feira, fala-se na possibilidade de chuva, temem que de facto possam ser de algum modo traídos pela queda de chuva nesta manhã? Tememos sempre porque, como é óbvio, não mandamos no tempo. Não temos ainda esse poder. Desde há vários dias andamos a seguir com muito cuidado e com muita assiduidade os sites da meteorologia. As últimas informações que constam dos sites, nomeadamente o Instituto de Meteorologia, diz que amanhã pode começar com alguma chuva, mas que a meio da manhã se dissipará. O desfile começa também a meio da manhã. Neste momento estamos crentes que vai correr tudo bem e que vamos desfilar.